Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Temos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, dia 6, com reposição no domingo, dia 8 de fevereiro. Seu Padre António Loureiro, muito bom dia, obrigada por se juntar a nós. Tivemos aqui uma pausa por duas semanas, mas por impossibilidade de marcar presença. Está tudo bem, não é verdade? Exatamente, estamos preocupados com esta chuva que continua a cair sem cessar. E que nos têm trazido muitas preocupações. É verdade, Sr. Padre. Vamos olhar então para a liturgia do próximo domingo, é o quinto domingo do tempo comum. Antes disso, vamos então também olhar para aquilo que tem estado a acontecer no nosso país, Sr. Padre, aqui no concelho, na região, de uma forma ainda que grave, não tão ameaçadora para as populações, mas estamos a assistir a algo que quase fazia parte do imaginário dos filmes, quando vemos filmes relacionados com grandes tempestades, furacões, algo do género. Como é que tens estado a olhar para toda esta situação? Pois, realmente, faz-nos recordar o que nos aconteceu aqui há alguns anos, que é uma catástrofe que de repente se transforma num problema e cada vez mais gravoso. Portanto, efetivamente, as condições climatéricas têm-se alterado, tem havido aqui cada vez mais agressões, quase diríamos, da mãe natureza, que se vai revoltando. Ainda talvez também não seja inédito, também outras vezes houve assim muitas inundações. Sim, já houve outros casos, outros anos, até os mais antigos já pois vieram dizer que não é a primeira vez. Mas eu de qualquer quando forma, estudei em Lisboa, quando era mais jovem, também houve uma vez umas inundações ali no Tejo, que era tudo coberto de água, que até ficámos uma semana sem poder ir às aulas. Portanto, não é uma coisa assim genética. Agora, o que é problemático é de intensidade. E depois não só é chuva. É que é praticamente todo um país que está a ser afetado, não é apenas uma região, não é? Ainda que nos sítios a situação seja mais grave, mas está todo um país debaixo destas condições. Sim, depois talvez o pior tenha sido o problema do vento, daqueles vendavais, a depressão Cristina, foi muito grave na madrugada de quarta-feira passada, e que levou que muitos telhados tivessem voado, e depois continua constantemente a chover, então torna-se um problema. É que nem permite, não é, às populações poderem recuperar as suas casas. Exatamente, não é? Esse é que é o grande problema. Portanto, não só é o acidente que aconteceu, mas depois a continuidade da chuva, e que torna muito difícil a recuperação. Portanto, tem havido também muita solidariedade. Esse é o lado bom. É a parte boa, não é? Diante do drama há sempre ali algo de bom que nos chama a atenção. E nós portugueses nisso somos generosos, somos muito atentos, mas também depois se torna difícil. A descida água também é difícil chegar, é difícil ajudar. Pronto, então, olha, realmente é um mundo difícil, é uma natureza que às vezes vai para um lado, às vezes é uma sequia que não tem solução. Agora veio aqui uma mudança de água. E a natureza, e às vezes também somos convidados a sobretudo as autoridades públicas, não é, a fazerem prevenções, ainda que realmente é impossível quando a quantidade desborda, pois claro, é muito difícil. E aquilo que vemos também noutros países, que às vezes acontece, aliás, por exemplo, em Moçambique, também está uma situação parecida, pois a solução efetivamente é podermos ajudar-nos uns aos outros. E a Igreja, Sr. Padre, como é que se posiciona? Ajudando quem mais precisa? A Igreja tem uma atitude de solidariedade. A Caritas, nomeadamente, envolve-se muito também na ajuda. Tem estado, não é? Sim. Muito envolvida no apoio às populações. Ali ontem que disse a Setúbal, o Sr. Cardeal ofereceu também uma ajuda, mas é uma pequena ajuda. 10 mil euros, que são 10 mil euros para tantas necessidades. Portanto, muitas vezes são sinais de colaboração, ainda que materialmente é muito difícil, não é? Se prevêem 4 mil milhões de prejuízos. Portanto, isso é muito difícil. Terá que ser o Estado, e eu quero dizer o Estado, a comunidade em geral, o país em geral, a ser solidário e a realmente investir na ajuda àqueles que estão em dificuldade. Ainda agora estávamos notícias, o problema de empresas que não podem elaborar. depois os trabalhadores que aí trabalhavam vão ficar também numa situação difícil, porque depois não há, as fábricas estão destruídas, portanto é necessário recuperar tudo outra vez. E as pessoas têm as suas responsabilidades, não é? E exatamente, não vão conseguir fazer face. Esperemos, Sr. Padre, que, como falámos há bocadinho, isto seja de facto cíclico, que agora só daqui... quer dizer, o melhor é que não volta a acontecer, pois, não é? Mas a acontecer, que dê espaço para a população poder folgar e recuperar-se. O problema com as mudanças climáticas, parece que esta situação de momentos extremos está a aumentar. Parece que começa a ser mais recorrente. Portanto, não é? Nós que caminhávamos para uma sociedade pretenciosamente à abundância de bem-estar, em que tínhamos abundância de tudo e uma vida tranquila, de repente vemos que a natureza também está a manifestar, digamos assim, e que essa segurança não está em princípio calculada, garantida, não é? Não é garantida. Uhum. Portanto, eu penso... Ainda ontem, por acaso, numa reportagem das tantas, e os jornalistas também têm sido incansáveis neste trabalho que têm estado a desenvolver, uma senhora dizia que é a natureza a reclamar. É, exatamente, e aparecem muitas referências também, até ao Papa Francisco, que falou da ecologia, do cuidado da natureza, uhum, e que é muito importante, e às vezes nós desconsideramos, então talvez os governos mundiais, digamos assim, os líderes, tenham que olhar mais para estes problemas, estas catástrofes, e também com uma dimensão de solidariedade, porque há sítios onde acontece mais, outros onde acontece menos, há zonas mais onde potencialmente pode acontecer mais, e ontem estava a ver também nas notícias que para a semana virá uma depressão que passará ali pela bacia do Tejo, de onde já há muita água, vem mais água. A Marta, depressão Marta. Exatamente. Certo, já vem a caminho. E então vamos ver. Em tão poucos dias já tivemos várias depressões a passar por nós. Tem sido uma depressão difícil. Mas pronto, preciso um bocadinho de resiliência e de força e de vontade e de dar as mãos. Temos testemunhos de vez em quando, pessoas que dizem que nas aldeias de repente todos são uma família e todos se ajudam, todos colaboram. Pronto, mas sem dúvida que aqueles que estão naquela situação têm um sofrimento pesado. E dificuldades na própria casa, depois na indústria, nas fábricas. Portanto, temos ali uma situação difícil. Isto só com a solidariedade uns com os outros, nomeadamente a nível nacional, a nível de autoridades públicas, que terão que pôr todo o empenho. O que não vai ser muito fácil, mas também haveremos de ultrapassar esta crise. É verdade. Como se tenha ultrapassado outras crises. E da nossa parte, a propósito deste assunto, vão daqui palavras de esperança, não é? Exatamente, e de muita coragem. Exatamente. Para quem nos acompanha e para todos os que estão envolvidos de modo em geral. A leitura deste domingo tem um pouquinho de palavras também que nos ajudam justamente a descobrir que esta ajuda aos outros, este fazer bem ao outro, tudo o que eu faço por bem ao outro, é realmente a proposta que recebemos de Deus, é que eu não me feche em mim mesmo, mas seja capaz de abrir o coração e pôr as mãos e os pés para ajudar aqueles que estão na aflição. Muito bem. Sr. Padre, decorreu, e agora mudando também aqui um bocadinho o tom do nosso programa, estamos todos solidários com os que estão a ser afetados, mas mudemos agora aqui também para outros assuntos. Já decorreu a Festa das Famílias. Sim, tivemos neste domingo um momento muito, muito interessante. Já se veio feito, já se até veio feito a tradição, temos um domingo em que celebramos os casais que perduram no tempo. O casal com mais tempo tinha 70 anos de matrimónio, um casal que vive casados há 70 anos, no meio de muitas dificuldades, com certeza, porque a vida não é fácil para ninguém e viver a dois também não é fácil, não é? Mas perdurar nesse compromisso de amor ao longo do tempo, um sinal muito importante. E penso que são sinais que o mundo necessita e que o mundo espera ver da Igreja. Vivemos numa crise de família, numa crise de identidade, numa crise muito grande de relações humanas. E então é bonito ver quando há famílias que são capazes de superar as dificuldades, de se irem ajudando, perdoando e viverem aquilo que é a proposta do sacramento do matrimónio, que é um amor ao longo da vida. Também a Igreja não defende que as pessoas vivam juntas porque têm que viver juntas, maltratando-se ou... Não, devem viver juntas no amor e com amor. Isso é que é o importante. Claro que a vida não é fácil. Gosto muito de fazer bodas de ouro e bodas de prata, confesso, não é? E depois sempre pergunto aos casais, então diga-me agora, então o senhor está casado há 5 anos, nunca se zangaram? Pois. E a expressão é assim, uma espécie de... Diz, ui, quantas vezes? Mas Mas há zangas e zangas, não é, Sr. Padre? Mas a verdade é que estes conseguiam ultrapassar essa dificuldade. Isso. Às vezes, e os casais mais novos, ou às vezes até casais já em meia de vida, vêm uma dificuldade grave e depois não são capazes de ultrapassar. Eu penso e depois que... também há outros casais que permanecem no casamento, mas sabemos que pode não haver ali já... Exatamente. Não é? isso também não é o que se pretende. Não é o modelo. Não é? Não há um modelo, exatamente. Tem, evidentemente, que uma vida em partilha, em comunhão, não é verdade? Possa ser uma vida partilhada com amor, com respeito e amor mútuo, não é? E então esse é o desafio. Isso é o recomendável. Isso não é fácil. Mas a realidade é que vemos que a família está a atravessar uma crise muito grande e às vezes até induzida a uma certa cultura anti aquilo que é a tradição, o estabelecido. É preciso criar algo novo destruindo o que existia. Então às vezes aparecem estes signos de que vale a pena, e penso que isto também é um signo de que as pessoas estão à procura de algo sólido, algo firme. A vida, quando vai com uma família, tem uma relação, depois tem outra, acaba por também não ser bom nem para os próprios, nem para os filhos, nem para a família alargada. Então, olha, foi um momento muito interessante. Depois também dizer que nesta festa das famílias temos sempre um orador. E por coincidência, para este dia tínhamos convidado um cristão, que se assume como cristão, que é arquiteto, que era o presidente da Câmara de Soure. E ele acabou, pronto, até pensamos que já não viesse, mas ele disse, não, assumiu o compromisso, também vou. E veio cá, no meio da aflição que tinha e de um conselho. Soure que está completamente alagado. Está com muitas dificuldades. E olha, eu venho cá um bocadinho, mas depois tenho que ir em uma reunião com a ministra para ver como é que a gente pode ajudar. Portanto, é um conselho em muitas dificuldades, mas com um presidente da Câmara, que neste caso assume como cristão, cristão praticante, cristão para quem a fé é luz, é caminho. Ele disse que contou um pouquinho a sua experiência, não é? Na sua juventude também separado, mas depois que de repente voltou a aproximar-se e então viveu a fé como algo intenso. E dizia que ultimamente redescobriu alguns documentos da Igreja muito importantes que o ajudaram muito, nomeadamente do Concílio Vaticano II, e até foi um desafio. Olha, se temos documentos da Igreja importantes que nós não conhecemos e que se calhar são um caminho para podermos revigorar a nossa fé. Pronto. Depois penso, tivemos 280 pessoas, foi muito bom. Um evento muito, foi até demais, e com muito agradável, com muita satisfação. Parabéns à equipa da Pastoral da Família que organizou este evento, e foi realmente importante. E é importante que a Igreja também se possa ter assim momentos de encontro de uns com os outros, de celebrar, neste caso, celebrar a alegria do matrimónio. Oxalá, pois, estas iniciativas possam continuar e possa haver também voluntários, não é? Porque é muito importante, tudo isto é generosidade, que se comprometam e organizem e trabalhem para que estes eventos, neste caso da Pastoral da Família, depois temos também a presença da Fátima a pé, que organizaremos brevemente, temos todo o dinamismo que vem da catequese. Portanto, isto quer dizer que há uma Igreja que está viva nos cristãos, nos leigos, que se comprometem, que dão as mãos e uns com os outros são capazes de dar também o melhor de si para o bem de todos e para o testemunho da fé e do amor evangélico. Muito bem, Sr. Padre. Falamos também do Papa, que falou da importância da palavra de Deus. O Papa também dirigiu uma palavra a Portugal. Exatamente. Na sequência deste mau tempo. Exatamente, também referiu Portugal, também teve com o Presidente da República, como que se foi despedir. E manifestando esta, e convidar o Papa que viesse o próximo ano a Fátima, vamos ver. Mas Portugal, que tem sido assim um país também de tradição cristã, agraciado pelas aparições de Nossa Senhora, e todos nós chamados a termos assim uma vivência de fé profunda. Pois o Papa, nas quartas-feiras, tem uma audiência geral, então ele agora está a falar justamente sobre um dos documentos do Concílio Vaticano II, que é Dei Verbum, que fala sobre a revelação de Deus e a importância da palavra de Deus na vida da comunidade. Então o Papa dizia-nos isso, que a palavra de Deus é viva, que Deus se comunica connosco, com os homens, através da sua palavra, mas que é preciso ler a palavra, entender a palavra, e dizia ao Papa não cair em fundamentalismos ou radicalismos que não têm a ver tanto com a mensagem. Às vezes, se ficamos só na letra do que está escrito, podemos menos um pouquinho. Felizmente a Igreja Católica neste momento tem uma visão da palavra de Deus bastante discernida, bastante compreendida. Neste sentido é um pouquinho diferente de outra religião que está próxima do Islão. O Islão é a religião do livro. O que lá está escrito é o quê? Os católicos ou os cristãos são da religião da palavra. Mas a palavra que está escrita é uma palavra viva. Então terá que ser atualizada, interpretada, vivenciada. Importa mais a mensagem que transmite do que obviamente a formalidade da escrita. E isso é algo muito importante e muito vivo. E por isso um convite para renovado interesse pelo estudo, pela compreensão, pela vivência da palavra de Deus, que é verdadeiramente muito importante. E também para nós, então, penso que sempre que voltamos à palavra de Deus, que a lemos, que a meditamos, que a oramos, que a interpretamos, pois tudo isso ajuda a uma vivência de fé mais profunda, mais autêntica, onde Deus se faz próximo como experiência interior e espiritual e que anima o cristão a viver não de palavras ditas, mas da palavra viva, que é de novo pronunciada por Deus para nós cada dia. Sr. Padre, vamos então concentrar-nos agora na liturgia e começamos com a primeira leitura do profeta Isaías. E como já nos referiu há instantes, esta acaba por ser uma leitura que muito se enquadra no momento que estamos a passar. Fala de como se pode ser luz no meio da escuridão da vida e nesta altura são muitos que estão a passar por um momento de escuridão, não é? Exatamente, é muito interessante porque é uma leitura do profeta Isaías, foi escolhida porque o Evangelho fala de ser sal e luz, e esta leitura fala exatamente, diz que podemos ser luz, mas como podemos ser luz? Então, a leitura diz, eis o que diz o Senhor, reparte o teu pão com faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa ao que não tem que vestir, e não voltes as costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora, e as tuas feridas não tardarão em sarar. É muito interessante, porque falava-se num contexto em que as pessoas pedem ajuda a Deus, mas depois não fazem nada, nem manifestam, só querem receber de Deus. E Deus diz, já quer receber, queres curar as tuas feridas. Então, olha, reparte aquilo que tens, ajuda o pobre, ajuda o faminto, ajuda o outro. No fundo é, vive com amor fraterno, e então Deus escutará as tuas orações, não é? Então diz, então a tua luz despontará como a aurora, as tuas feridas não tardarão a sarar, não é? Então se chamares o Senhor responderá, se o invocares dir-te-á, aqui estou, se tirares do meio de ti a opressão, gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão a faminto e matares a fome ao indigente, brilhará na escuridão a tua luz e a tua noite será como o meio-dia. Pronto, ora isto era o que dizíamos, não é? Num contexto de muita dificuldade, realmente a fé leva-me a que eu seja capaz de olhar para o outro e viver a caridade fraterna, o amor ao próximo. O próximo não é só alguém que me é indiferente, é alguém de quem eu também sou corresponsável, que eu posso também ajudar, a quem eu posso manifestar estes com as minhas ações, não só com as palavras. A Bíblia diz-nos que a fé vive-se não é só de palavras que se dizem, mas é de obras. Santa Teresa de Jesus dizia, obras são amor e não boas razões. Portanto, obras é amor. Razões e filosofias e palavras levas o vento. As obras é o que fica. Então é um chamamento para que a nossa oração que fazemos ao Senhor seja acompanhada de boas obras. E então diz aqui que então seremos uma luz, a escuridão da noite será vencida por essa luz que vem das boas obras que poderemos praticar. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios, Jesus crucificado, mais importante que a linguagem ou sabedoria humana. É verdade, a segunda leitura não tem, é uma leitura sequencial, portanto estamos aqui no início da carta aos Coríntios, São Paulo escreve aos Coríntios e quer manifestar justamente isso. Ele está a dizer, olha, eu não vim convosco com palavras de sabedoria ou com uma linguagem muito especial, vim com a simplicidade do Evangelho e venho anunciar-vos a Cristo e Cristo crucificado. Ele aqui é a nossa força e não há aqui outros sinais, nem quero que a vossa fé se apoie senão na presença de Cristo crucificado. Não quero sabedoria humana nem linguagem vencer, quero é que possais encontrar-vos com o Senhor que morreu na cruz e que é para nós fonte de esperança. Portanto, ele diz isto, que em vez de sabedoria humana, prefere a linguagem simples do Evangelho, de onde o Espírito Santo pode atuar e pode levar à conversão e à abertura do coração a Deus. Portanto, São Paulo tem esta experiência profunda de ser tocado por Cristo, pela força do Espírito, e quer também que aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, façam essa mesma experiência. Portanto, não é uma coisa de ideias, de razões, de um pensamento elaborado, que também é necessário, mas como fundamento, mas sim essa experiência simples de ver a Cristo na cruz e de poder confiar-se a Ele, descobrir que aí Ele dá a vida por nós porque nos ama, porque Deus nos ama, e de repente descobrir que não estamos abandonados por Deus, Deus ama-nos, e se o acolhermos nessa simplicidade, poderemos também descobrir a força do Espírito Santo que atua na nossa própria vida. Isso ajuda a reconfortar-nos também, Sr. Padre, não é? O Evangelho, seguimos São Mateus, vós sois sal da terra e luz do mundo. É uma frase também bonita, vem a seguir às bem-aventuranças, em que Jesus anunciava um modo novo, diferente de ser feliz, que no fundo é: põe a Deus no teu coração, ainda que aconteçam dificuldades, e acontecem para toda a gente, ainda que tenhas que padecer algo nesta vida, e também todos temos que passar pelo sofrimento, não te desesperes, põe o teu olhar no Senhor, porque Ele fará de ti um bem-aventurado, uma pessoa feliz. E até conclui desta maneira, não é? Mesmo quando as coisas te corram mal, estejam contra ti, alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Portanto, esta é a força que nós temos. E então, logo a seguir, o Senhor fala aos discípulos, dizendo-lhes isto: vós sois sal da terra, vós sois o sal do mundo. Pronto, são duas maneiras de expressar a importância de acolher a Cristo no coração. O sal da terra, o sal, serve para conservar os alimentos, é fundamental para dar bom gosto à vida. Portanto, aqui fala da autenticidade, da retidão, de ser de pessoa de palavra, de ser autêntico, de semear o bem, de poder ajudar a que não entremos na vacidão, nem na corrupção, nem na mentira, nem na falsidade. Portanto, este sal, que é uma referência fundamental. Aliás, até engraçado, porque na antiguidade o sal tinha realmente um papel importante. Até a palavra salário deriva do sal, porque os romanos diziam salarium. Salarium era uma parte em sal que se dava no pagamento do trabalho. E daí veio depois realmente a palavra salário como compensação pelo trabalho executado. Então pedimos ao Senhor que, evidentemente, sejamos capazes de ser este sal que dá sabor, que é garantia da autenticidade e de verdade. Mas depois diz também: vós sois a luz do mundo. E esta luz deve iluminar. Não se esconde a luz debaixo da cama, mas coloca-se a lâmpada para iluminar todos aqueles que estão presentes. E por isso dizia, não é? Deve brilhar para todos as vossas boas obras, para que assim deve brilhar a vossa luz dentro dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pronto, temos então aqui realmente um caminho, um convite, para podermos não só acreditar interiormente, mas também manifestar nas nossas obras, nas nossas ações, nas nossas palavras, essa força espiritual que vem da fé, que vem de estar com Cristo, de viver a vida, no fundo, acolhendo a palavra de Deus e tentando pô-la em prática. E o mundo precisa de ver cristãos que sejam luz, como dizia a primeira leitura, que a vossa luz brilhe na escuridão. Mas brilhará quando as nossas obras acompanharem a nossa fé. Portanto, São Tiago, na sua carta, também dizia: uma fé sem obras é uma fé morta. É uma fé que são palavras, são teorias. A fé viva leva a que sejamos capazes de ter obras de caridade, obras de colaboração uns com os outros, de ser comunidade cristã, de viver em fraternidade, de onde uns se ajudam aos outros. E quando se faz isso, aí mesmo se experimenta a força do Espírito Santo que nos ilumina. Por isso é muito importante que aqueles que somos cristãos, que vamos à missa, não fiquemos satisfeitos só por ir à missa, mas descobramos que ir à missa é o alimento para viver a fé na vida da comunidade na relação uns com os outros e na participação da comunidade. Muitas vezes pensamos que eu tenho a minha fé, às vezes dizem, eu tenho a minha fé, mas essa minha fé não me salva. O que me salva é a fé de Jesus Cristo, e a fé de Jesus Cristo leva a que eu acredite e que eu viva essa fé na relação de uns com os outros. O cristão sozinho é um cristão perdido, porque Jesus disse: onde serão dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. É na comunidade cristã que Cristo se faz presente e que nós podemos receber e experimentar a força do Espírito Santo que atua em nós e atua na comunidade. Por isso, um convite para que todos nós queiramos também, pois, não só acreditar, mas praticar, através de boas obras, através do amor ao próximo, através do encontro de uns com os outros na comunidade cristã, essa fé que recebemos do Senhor e que queremos alimentar na escuta e meditação da Palavra de Deus, na celebração dos sacramentos, nomeadamente no domingo. Muito bem, Sr. Padre, estamos já quase a terminar o nosso programa de hoje. Temos uma sugestão sempre, em cada edição. O que é que nos traz hoje? Olha, encontrei, mandaram-me por WhatsApp uma oração muito, muito curiosa, que é a oração de São Francisco, cantado do enfado. Não sei bem se isso é mesmo algo autêntico, até já me disseram, isto é inteligência artificial. Mas de qualquer forma não deixa de ser bonito. É, porque não tem autor, portanto apareceu, não tem provavelmente um autor referido, mas pronto, é um cântico bonito e feito ou cantado nesta forma de fado. E se não é autêntico, já deve haver alguém que se vai aproveitar desta inspiração de poder louvar a Deus com esta forma. Vamos então escutar. De houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, o meu perdão. Onde houver discórdia, a união, Senhor. Onde houver dúvida, a verdade a florescer. Fazei de mim um instrumento da vossa paz, da vossa paz. É no dar que se recebe, é no perdoar que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, a minha alegria. Onde houver trevas, que eu acenda. E a fé, onde o mal parece vencer. Oh, fazei de mim um instrumento da vossa paz, da vossa paz. É no dar que se recebe, é no perdoar que se é perdoado. Fazei de mim instrumento da vossa paz. Não busque ser consolado, mas consolar. Não. Ser compreendido, mas compreender. É dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados. É no dar o que se recebe, é no perdoar que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei de mim instrumento Senhor Padre, que é bastante ternurenta esta canção, este tema que nos trouxe, e também a própria publicação e toda a ilustração deste tema é bem bonito. É, e a oração de São Francisco até vem muito a propósito de tudo o que estávamos a falar, porque é uma oração em que ele dá graças por tudo o que existe, pela natureza, mas também assumindo a responsabilidade de que o verdadeiro amor, como escutávamos, é perdoar, é amar, e se queremos receber, temos que dar, e é dando que se conquista e se pode, ou morrendo às nossas pequenas coisas, que se podemos ressuscitar para Cristo e para a vida eterna. Portanto, é também um convite São Francisco de Assis, que foi também, de algum modo, ou é o patrono da ecologia, porque ele chamava o irmão Sol, a irmã Terra, tudo para ele era ternura e via as coisas desde o olhar de Deus. Portanto, é alguém que entendeu realmente aquilo que é a vida, aquilo que é o mundo, e sentia-se em nome de tudo e de todos, e incapaz de fazer mal a alguém e até à própria natureza. Portanto, talvez para nós seja também um convite olharmos o mundo como, com o cuidado que merece, e não só explorar, não só beneficiar, mas também sermos cuidadores do mundo e da terra, que, com essa responsabilidade de que os que hão de vir terão aquilo que nós lhes deixarmos, e o planeta necessita realmente ser respeitado e cuidado, porque é a nossa, como às vezes diz, a nossa mãe terra, dependemos da terra. Então, cuidar o planeta para que não seja só usufruir, tirar recursos, mas também proteger, cuidar e deixar com que a harmonia e a beleza da natureza se possa também manifestar, e nós somos também protetores da natureza. E se calhar estamos diante de um grande aviso. Senhor Padre, não é verdade? Muito obrigada por ter estado connosco no programa de hoje. Neste domingo também decorrem as eleições presidenciais. Pelas notícias que temos, haverá alguns locais onde este ato será adiado, devido então a estas questões. Portanto, cada um, a acontecer este ato eleitoral, que cada um também exerça este que é o seu direito, um dever, que é também de participar na eleição do próximo Presidente da República. Exatamente, não é? Que é algo importante termos um Presidente que esteja, com o qual nos sintamos identificados. Não é? Claro que se calhar não era a nossa primeira escolha, mas agora é o que terá que ser. O que surpreende é que na legislação portuguesa não seja possível, nem numa situação desta, adiar. As eleições. Teria muito mais sentido, se calhar, adiar. Concordo consigo. Não é? Mas parece que a legislação não permite, portanto temos que fazer leis que sejam bem ponderadas, que sejam, que neste caso parece que não seria o melhor, ou não será o melhor, mas terá que ser assim. Então veremos, mas com certeza que neste domingo, ou mais tardar no próximo domingo, teremos um novo Presidente da República. Isso. Sr. Padre, muito obrigada. Marcamos encontro então para a semana. Até para a semana. Ficamos então aqui com mais uma edição do programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Eu volto mais o Sr. Padre António na próxima semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.